night. Controle Gol 1856 decolado, boa noite. Gol 1856, contato radar, com nível 390, sai da PUCA, trans Paracaju. PUCA Aracaju, Gol 1856, sobe ao 350, confirma. 390, Gol 1856. 390, Gol 1856. Papapá, papá, é Capa Serra. Boa noite, é Capa Serra, prosseguindo. Bom, 660 para cima da turma, Serra Brava, já está aqui no lado do GAEP, as instruções. Entrou com a Passo Serra, e na cola da 17, aguarde autorização 160 para comando Tuba. Afirmativo, aguarda. Solta 3897, está com 233 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterno galeão para o DAC. Confirmando para o B, 233 e 3897. Afirmativo. Tigrado, Frax vem de Alfa e Charlie. Pode esperar dar 1-0 na Charlie, vai chamar a torre em 1-8, decimal meia dúzia. Ajuste 1-0, 1-3. Seu bom voo, boa noite. Boa noite, Indy Alfa e Charlie, pode esperar. Na chave, pista no zero, chama 2286-3897. O F6708, coordenando com a equipe do solo, que após a liberação retaguarda do R2 da TAM, está autorizado, pushback, funcionamento, chame táxi. Estimativa, coordenar, funciona após a passagem do R2 da TAM, vai iniciar o pushback, funcionamento, vai chamar táxi, 6708. Foi direto ao Recife, voo 8756. Intercepta 76 e após atingir o 390, direto esse, 1876. Nível 340, voar direto Recife, com 1856. Que é o 340, obrigado. 776, após etapa, desce para 2000 pés, ajuste ano 0, 1-2, atualizado final, retorno estabilizado. Após etapa, 2012, 1-776. Solo, Gol no 940 para o pushback acionamento na posição 1. Gol Salvador, Gol no 940. Gol 940, vai manter a posição, será o número 2 no momento no setor. Mantém a posição aguardando. Tem posição aguardando no 940. Boa noite, Gol 1764, está na posição 8, pronto para o pushback. Boa noite, Gol 1764, está autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Chamarei, livre, pushback, acionamento, Gol 1764. 1856, chamei o Recife no 2685, a perna 1, 2545, Gol 1856. 2685-2545-186, obrigado, boa. Pista 10, pronto. Busan 3897, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 0612 de nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 3897. Salve Salvador, 7607-08, pronto para táxi com 103 a bordo, autonomia 3 horas e 20, alterna Fortaleza. Informe POB, por gentileza. 103. Gente, 107. 103. 103, grado, táxi via Índia, Alfa e Charlie, ponto de espera da 10 na Charlie, 2-108-6-12. Ajuste 10 no 3, tomou voo, boa noite. Teve táxi Índia, Alfa Charlie, ponto de espera da 10, mais 18-6-12, é o F7-6-7-08, boa. Chame o solo em 121-9. Oh, perdão, 219. Portão 10, solicitou acionamento na posição posterior pushback. O 925 aguarde, será o número 2 no setor, mantém a posição. É positivo. Nós solicitamos o acionamento na posição. Positivo? Não, negativo, aguarde autorização, gol 925. É, 708, próximo ano, ponto espera da 10, pronto. Webjet 6708, autorizado a linha e manter pista no 0. A linha mantém na 10, 6708. Solo gol 925. Só te esclarecer uma coisa, por favor. Esse setor é o setor da aerovia de saída ou é o setor do aeroporto? Setor do aeroporto, ok? A aeronave iniciou no 08, vai interferir com o seu pushback no 10. Não, não, a gente não precisa fazer o pushback, a gente vai dar partida no lugar que a gente está com problema de ponte externa, que a gente, nosso avião não tem. O avião está muito quente, eu gostaria de acionar na posição para estudar o avião. Ok, sim, a gente está autorizado, o 925. Ok, vai acionar na posição, é assim que o senhor puder dar autorização, a gente inicia o pushback. Boa noite, solo, gol 1273, informação mais. 1273, boa noite. Já confirmo o nível para Confins. 360, Confins. Gente, agora em conta. Guarda conta, obrigado. Para o táxi Gol 964, POB 180, autonomia de 3 horas e 39 minutos, alterna Confins. Gol no 764, táxi via Juliette, Alfa e Charlie. Ponto espera da 10 na Charlie, vai chamar tô em 18, decimal 612. Ajuste 10, 13, tomou voo, boa noite. Autorizado via Juliette, Alfa e Charlie, quando lá, 118-612, ajustado no 0 na 3, boa noite. 08. 86, gol no 776. 25. Salvador, boa noite, gol no 776, final, vai tomar. Gol no 776, continuando a aproximação, aguardando pista livre. Informa os últimos, os primeiros 90 metros da pista no 0, impraticáveis. Sim, 90 metros. Com curva à direita após a decolagem na saída da EL, após direto. O transponder 5043 e a frequência do controle 119.35. Informação aproximadamente 15 milhas. 225 por 15 milhas, está 3897 autorizado. E será até menos 10 milhas. Edson da Serra. Já com paciência, não foi entendido o transponder, repita. 0043. 5043, cotejamento correto. Eu informo o ajuste 10013. Informo POB 07 a bordo para acionamento e táxi. Chama agora a torre em 18, decimal 612. Então, bom voo, boa noite, o Eco Passeira. mantendo 320 nós e iniciando a redução para 250 nós. Gente, inicia a redução para 220 nós, está 3560. 220 nós, está 3560. Papai, Papa Sierra. Papai, Papa Sierra, prossiga. Sierra, pátio 4, pátio do Graé, está solicitando autorização para acionar os motores, Papa Sierra. Autorizado, acionamento, reporte para o táxi, o papapapá, eco Papa Sierra. Papa Sierra. Voo no 940 com 189, 4 horas e 20, Galeão como alternado. 764, mantém o ponto de espera. Mantendo, bola 764. Isso, quando pronto chama a torre, 18, decimal meia dúzia. Chamou voo, boa noite, voo 940. Voo número 2, Índia Alfa, Charlie, uma boa noite. Autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinha e mantém 1-0, boa, 7-6-4. 7, boa. Então 3560, desça para 2500 pés, ajuste no 0, 1-3. Autorizado RNAV, reporte da Vito 366. Ok, 2500 pés, autorizado RNAV, encerra Vito 366, alta 3560. É direita, solo 121, decimal 9. 219, gol, 976. 5245, uma boa noite, 7-08. Controle, Salvador, papá, papá, uniforme, Mike, uniforme, transferência, ciente da Mike, uma boa noite. Papá, papá, uniforme, Mike, uniforme, assina identificação, chegada Mari, seção nível 050. Ciente, 050, solicitaria executar o RNAV da 10. Controle ciente da RNAV, aguarda autorização, uniforme, Mike, uniforme. Ciente, aguarda autorização, uniforme. Voo 1764, autorizado decolar, pista no zero, vento 1.70 graus, 0.5 nós. Livre decolagem 1-0, gol 1-7-6-4. 1-2-6-8-5, alternado 1-2-5-4-5, Webjet 6708. Vai ser, obrigado, boa noite. 1-9-4-0, observe rolagem do tráfego da companhia, faz a mesma linha, mantém pista no 0. Alima cena no 0, no 9-4-0. Gol 1925 para o táxi com 188 a bordo, alterna com fins 3 horas e 40. 764, decolado 255, controle 119, decimal 35. 1935, 1765, boa noite. boa noite, gol 1764. Alfa Charlie 18612 ano ponto espera, gol 1925. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 17, reporte para ingresso. O Papá Papai é com o Papá Sierra. Papá Sierra. O gol 1940, autorizado decolar, pista 10, vento 180 graus, 05 nós. Decolagem da pista 0940, da gol. É 3560, complete final RNAV, Summit Torre 118.6. 18.6, o seu 3560. Papapá, Papá Serra, autorizado a alinhar e manter pistão 7. Gol 1940, decolar 257, controle 119, decimal 35. 140, decolou, passa 1500 pés. Transponder 5042 e a frequência do controle 119, decimal 35. Nível 360 para Confins. E aí, Uniforme Risk 58, decola da pista 10, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza. O transponder 5042, o controle é 1935, portão 06, o gol 1273. Correção, final do pushback de sanamento, gol 1273, ajuste 1013. 1013, ciente, informação mais. 3197, afirmativa, 3197. 397 está autorizado para o Galeão, livre voo 360, via Upezulu 14, após conforme plano de voo, decola da pista 10, com curva direita após a decolagem na saída da EL, transição Blaze, transponder 5044 e a frequência do controle 119, decimal 35. 3197, autorizado nível 360 para o Galeão, via Upezulu 14 até Barbacena. Decolando da 10, à direita, é a curva da El Blast 5044 no transponder, 119.35 ao controle 3197. Correto, 3197, 9905 para o posicionamento, o ajuste é 1013. 13, o ajuste agora vai chamar 3197. Controle Salvador, Uniforme Mike Uniforme, está um minuto para start, após vai ser autorizado o RNAV. Uniforme Mike Uniforme, após TAP, disparar 2.500 pés, ajustando 013, autorizado final RNAV, reposta Serviton 366. Excelente, autorizado 2.500 pés, 1.013, reportará o final do RNAV, Uniforme Mike Uniforme. No 764, passando em 120, chame Recife 1264, alterna 1288. 1264, 1288, boa noite. Libere à direita, Salvador 121, decimal 9. Livrando à direita, 219, solo 3560. Controle, o fixo para o uniforme é o 366 ou 369? Confirme. O fixo do RNAV é o Serra Vito 366 ou 369 para o uniforme é o uniforme após ITAP? 366 após ITAP, o uniforme é o uniforme. 7. 3560, livrou. Noite, 3560, táxi de Alfa, guarda-noite da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3560. Papapá, Eco, Papa Serra, contato radar, subo nível 160, saída da EL. Papa Serra. Uniforme mais uniforme, e da presente voo Serra Vitor 366. Certo, já se estabilizando, 366. Agora estabilizado, na proa. Sim. Noto 40, chame Recife 1264, alterna 1288. O 1940, copia o controle? Firma, prossiga. Chame Recife 1264, alterna 1288. 264, 288, boa noite. Autorizado decolar, pista no zero, vento 170 graus, 0612 de nós. Livre decolagem, pista no zero, gol 1925. Parque aberto, vou 3560. Sim, vou 3560, estou autorizado, táxi via Juliette para o gate 08. Então já autorizado, Juliette para o 83560. Decolada 04, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1925. Gol 1925, contato radar, subo nível 360, saída gole. 360, saída gole, gol 1925. Os primeiros 90 metros da pista no zero, infraticáveis. Ajustando 013. 7. uniforme, Mike uniforme. Poderia confirmar quantos metros está interditado da 10? Os primeiros 90 metros. Está visual com a cabeceira deslocada? Afirmativo, na presença visual. Está uma milha para o 372. Papapai uniforme, Mike uniforme, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 079, chega o trem. Ciente, trem, baixado e travado da presente. Salvador, rota 3603, posição 7, autorização 360 para São Paulo, Guarulhos. 360 para Guarulhos, aguarde cópia, Altan 3603, saída da Eldinex. Na sua escuta, 3603. Papai uniforme, Mike uniforme, no solo 09, libere a direita, solo Salvador 121, decimal 9. 7, libera a direita, 129. Informe o pátio que prossegue. É PTA, pátio 5. Ciente. João 925, chame Recife 1264, alterna 1288. 264-288, boa noite, 1925. Alfa Juliette, reporta para ingressar no pátio principal. 7, Alfa Juliette, reportada para o pátio principal, uniforme. Microfone confirmado, pátio 5. Afirmativo, é BTA, pátio 5. Juliette, autorizado. autorizar